Presidente José Francisco Rolo. Estamos numa iniciativa promovida pela Câmara Municipal, hoje é o Dia Europeu Sem Carros. O que é que a Câmara pretendeu com esta iniciativa? Eu acho que mais que ser promovida pela Câmara Municipal foi aqui a parceria que se criou com as escolas e com instituições e também com empresas para fazer esta sensibilização, porque basicamente é educar para comportamentos responsáveis quanto às alterações climáticas. Muitas das alterações climáticas resultam dos nossos comportamentos e, no caso da mobilidade, ou seja, da forma como nos deslocamos, há uma tendência hoje para todos, e acho que há um imperativo para mudarmos de comportamento. Hoje aconselha-se, há um trabalho crescente para que as pessoas se desloquem mais a pé, que haja menos emissões e, portanto, menos circulação automóvel. Por isso é que, por exemplo, a Europa assumiu o Dia Mundial Sem Carros, o Dia Europeu Sem Carros, quero dizer, e aqui em Oliveira do Hospital também temos aqui uma artéria que está, portanto, cortada ao trânsito, precisamente para passar essa mensagem da circulação, da mobilidade dita sustentável, ou seja, que proteja o ambiente. Por isso promovemos aqui várias formas de usar a mobilidade de forma sustentável, cuidando do ambiente. O município também dispõe agora de um parque de estacionamento com bastantes lugares, também o desafio também passará pelas pessoas deixarem lá os carros e virem para o centro da cidade a pé, e também o município que adquiriu e vai adquirir mais veículos elétricos. Sim, passa por aí, por exemplo, o exemplo do município, gradualmente estamos a migrar para a mobilidade elétrica, seja nos carros de serviço, estão aqui dois exemplos, de serviços externos e um carro ligado à área do gabinete do ambiente, mas também, por exemplo, nos transportes escolares. Neste momento lançámos um concurso público para a aquisição de 3 autocarros elétricos para transportes escolares. Temos neste momento também previstos, no âmbito do Fundo Ambiental, a aquisição de veículos para os serviços da Câmara, para substituir carros que já estão em final de ciclo e também são carros elétricos, mas também quisemos educar os mais novos e os cidadãos em geral. Quisemos ir às escolas, à escola superior, ao agrupamento de escolas, à Epto Oliva, envolver os alunos, porque eles são mais jovens, costuma ser de pequenino é que se torce o pepino, mais cedo sensibilizar estes cidadãos para que depois eles difundam a mensagem junto dos seus colegas e das famílias, para que de facto temos que fazer mais percurso a pé, temos que fazer mais percurso de bicicleta, temos que evitar reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, e portanto este é um caminho a fazer, e os municípios hoje têm um pacto contra as alterações climáticas, que importa que os 308 municípios do país e também a Oliveira do Hospital assuma esse objetivo de mitigar. Hoje até a expressão hoje é mitigar as alterações climáticas. Por alguma razão, hoje, Oliveira, a título de exemplo, hoje os custos da energia, por razões conhecidas, disparam. A Oliveira do Hospital está a investir fortemente na criação de uma comunidade de energia renovável, ou seja, na instalação de um parque fotovoltaico. Temos 7 milhões e meio aprovados no âmbito do PRR, também com postos de carregamento elétricos e com postos de carregamento de hidrogênio, para dotar a nossa zona industrial de uma fonte alternativa e limpa de energia, precisamente para mitigar essas alterações climáticas. Percebemos que hoje temos do lado energético um problema económico-financeiro, que é o disparado da fatura energética. É preciso que os oliveirenses tenham a noção que a fatura energética em Oliveira do Hospital cresceu 123%, isto é, o contrato de fornecimento de energia elétrica do município de Oliveira do Hospital passou de 892 mil euros para 1 milhão 973 mil euros, isto quer dizer 1 milhão 110 mil euros de acréscimo só num ano, isto quer dizer 100 mil euros de acréscimo de custos todos os meses. Isto de facto é uma brutalidade, é asfixiante, vai condicionar muito muito, vai condicionar brutalmente o orçamento municipal e, portanto, nós temos que criar alternativas em termos de abastecimento de energia. Temos que poupar mais, temos que poupar mais energia, temos neste momento a elaboração um guia para a poupança de energia elétrica e temos que criar formas alternativas de abastecimento energético, estamos a estudar para a implementação essas medidas que, acima de tudo, permitam reduzir a fatura energética. Hoje a mensagem é cuidar do ambiente e uma forma de cuidar do ambiente é arranjar formas alternativas de mobilidade, chamada mobilidade suave, a pé, de bicicleta e a mobilidade suave, sem energias poluidoras. E é esse o esforço e o contributo de Oliveira do Hospital e de todas as entidades, empresas, as escolas, mas também as instituições. O município apenas é aqui o aglutinador.